Muito obrigado, mulher, sou um cara de sorte. Posso pedir o que eu quiser, que é estouro na norte. E banca tudo e muitas vezes nem preciso pedir. E ainda diz que faz de tudo pra me ver sorrir. Ela é demais e nessa vou construindo um castelo. São tantos boots que até esqueço que tenho chinelo. Ela parece a mãe de Ná e adivinha o que eu quero. Só falta agora ela me dar um Camaro amarelo. Fornece Puma, Nike, Adidas e Dolce & Gabbana. Cartão com a senha pra curtir o final de semana. Também tem casa na praia, mansão em Arujá. E tem AP em Moema e dinheiro pra gastar. Uma BM, uma Cerati, um Ducato Home. E um prateado rebaixado que nem lembro o nome. Eu já nem sei o que ela quer e o que viu em mim. Mas não reclama, é muito bom que continue assim. Ela banca tudo. Ela é demais, nego. Ela é demais, nego. Ela é de outro mundo. Um sonho real, é sensacional. E ela banca tudo. Ela é demais, nego. Ela é demais, nego. Ela é de outro mundo. Um sonho real, é sensacional. São vários kits, só requinte, só grife da moda. Não vive em crise, nem se abala se subir o dólar. Só anda chique, acompanhada de Louis Vuitton. Jogou no lixo meu perfume antigo da Avon. Estruturada, perfumada de Angel Delmon. Nunca falou em casamento, isso é muito bom. Ela é sensacional, que coração bondoso. Do Leme ao Pontal, num rolê prazeroso, linda e surreal. Com suas qualidades maravilhosas, pontual, cheia de vaidade. Sempre presente, independente, uma socialite. Me dá do bom e o do melhor pra não passar vontade. E não me importo se os perrecos diz que sou bancado. Não tô roubando, tô ganhando, isso não é pecado. Tô bem na fita com essa mina e os pano importado. Agora é vida e os perrengues ficou no passado. Ela banca tudo. Ela é demais, nego. Ela é demais, nego. Ela é de outro mundo. Um sonho real, é sensacional. E ela banca tudo. Ela é demais, nego. Ela é demais, nego. Ela é de outro mundo. Um sonho real, é sensacional. Uau!